Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 8. Na verdade, a vida é eterna, não é assim? É, com toda segurança. Não tem final. Não tem. A reencarnação é um fato. É, pode retornar à sua forma mortal, isto é, uma forma física que pode morrer, sempre, e quando o desejar. Decidimos quando desejamos retornar? Sim, e quando, sim. Decidimos também quando desejamos partir? Escolhemos quando desejamos morrer? Nenhuma experiência se impõe a nenhuma alma contra sua vontade. Por definição, isto não é possível, porque a alma cria cada experiência. A alma não deseja nada. A alma tem tudo. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder, e toda a glória. A alma é a parte de ti que nunca dorme, que nunca esquece. A alma deseja que o corpo morra. Não, o desejo da alma é que você nunca morra. Entretanto, a alma deixará o corpo, trocará sua forma corporal, deixando atrás quase todo o corpo material, de um momento a outro, quando não vira o propósito de permanecer nessa forma. Se for o desejo da alma que alguma vez morramos, por que morremos? Não morrem simplesmente, mudam de forma. Se o desejo da alma for que alguma vez façamos isso, por que o fazemos? Esse não é o desejo da alma. Vocês são trocadores de forma. Quando já não tem nenhuma utilidade permanecer em uma forma particular, a alma troca de forma, desejosamente, voluntariamente, alegremente, e se move na roda cósmica. Alegremente. Com grande alegria. Nenhuma alma lamenta morrer. Nenhuma alma morre, jamais. Refiro-me a que, nenhuma alma sente pesar porque sua forma física atual esteja trocando, porque esteja a ponto de morrer, o corpo nunca morre, simplesmente troca de forma com a alma. Entretanto, compreendo ao que se refere no momento, utilizo o vocabulário que vocês estabeleceram. Se tiverem uma compreensão clara do que desejam criar em relação com o que escolheram chamar a outra vida, ou se tiverem um conjunto claro de crenças que apoie a experiência depois da morte de reunir-se com Deus, então, não, a alma nunca lamenta o que vocês chamam morte. A morte nesse caso é um momento glorioso, uma experiência maravilhosa. A alma pode agora voltar para sua forma natural, a seu estado normal. Há uma rapidez incrível, uma sensação de liberdade total, nenhuma limitação, e um conhecimento da unidade que imediatamente é ditosa e sublime. Não é possível que a alma lamente tal mudança. Então, está dizendo que a morte é uma experiência feliz. Sim, sempre, para a alma que deseja que o seja. Se a alma desejar tanto estar fora do corpo, por que não o deixa simplesmente, porque espera? Não disse que a alma deseja estar fora do corpo, eu disse que a alma se alegra quando está fora. São duas coisas diferentes. Pode estar feliz fazendo uma coisa, e feliz fazendo outra, ou o fato de que está alegre fazendo a segunda, não significa que é infeliz fazendo a primeira. A alma não é infeliz ao estar com o corpo. Pelo contrário, a alma lhe agrada estar em sua forma atual. Isso não exclui a possibilidade de que a alma pudesse sentir-se igualmente contente se desconectasse do corpo. É óbvio que há muito a respeito da morte que eu não compreendo. Sim, Isto é porque você não gosta de pensar nela. Entretanto, deve contemplar a morte e a perda no instante em que perceba qualquer momento de vida, ou não terá percebido a vida, mas sim só terá conhecido a metade desta. Cada momento termina no instante em que começa. Se não compreender isto, não compreenderá quão delicioso há nisto, e dirá que é um momento normal. Cada interação começa para terminar no instante em que começa a começar. Só quando tiver contemplado e compreendido profundamente isto, abrir-se-á ante ti o tesouro total de cada momento, e da vida em si. A vida não pode se dar a você, se não compreender a morte. Deve fazer algo mais que compreendê-la. Deve amá-la, inclusive como ama a vida. Seu tempo com cada pessoa se glorificará, se pensar que foi seu último momento com essa pessoa. Sua experiência de cada momento melhorará sem medida, se pensar que foi esse último momento. Sua negativa contemplar sua própria morte conduz à sua negativa contemplar sua própria vida. Não a vê como é. Perde o momento, e tudo o que este tem para você o vê passar em lugar de ver através dele. Quando observa algo com atenção, vê através dele. Contemplar uma coisa com atenção é ver através dela. Então, a ilusão deixa de existir. Então vê uma coisa como que realmente é. Só então pode desfrutá-la na verdade, isto é, lhe dar alegria. Desfrutar é fazer que algo seja alegre. Inclusive, pode desfrutar da ilusão então, porque saberá que é uma ilusão, e que é a metade do desfrute, e o fato de que pense que é real o que te causa toda a dor. Nada é doloroso, se compreender que não é real. Permite que repita isto. Nada é doloroso, se compreender que não é real. É como um filme, um drama, atuado no cenário de sua mente. Você está criando a situação, e os personagens. Está escrevendo as linhas. Nada é doloroso no momento que compreende que nada é real. Isto é tão certo como a morte. E como a vida, quando compreende que a morte é também uma ilusão, então, poderá dizer, ó, morte, onde está sua picada? Pode inclusive desfrutar da morte. Pode inclusive desfrutar da morte de outra pessoa. Isso parece estranho. Parece uma coisa estranha para se dizer? Só se não compreender a morte. E a vida. A morte nunca é um final, mas sim sempre é um princípio. Uma morte é uma porta que se abre, não uma porta que se fecha. Quando compreender que a vida é eterna, compreenderá que a morte é sua ilusão que te mantém muito preocupado, e, portanto, ajuda-te a acreditar que é seu corpo. Entretanto, não é seu corpo. E, portanto, a destruição de seu corpo não se preocupa. A morte deveria te ensinar o que é real na vida. A vida te ensina que o que é inevitável não é a morte, mas a não permanência. A não permanência é a única verdade. Nada é permanente. Tudo está mudando em cada instante, em cada momento. Não poderia haver nada permanente, porque inclusive o conceito de permanência depende da não permanência para ter algum significado. Portanto, inclusive a permanência é não permanente. Observa isto com atenção. Contempla esta verdade. Compreenda-a, e compreenderá a Deus. Este é o Dharma, este é o Buda. Este é o Dharma Buda. Este é o ensino e o mestre. Esta é a lição e o mestre. Este é o objeto e o observador, convertidos em um. Nunca foram outra coisa que um. Isto foi você que teve que separá-los, para que sua vida pudesse desdobrar-se diante de você. Entretanto, ao observar sua própria vida desdobrar-se diante de você, você não se desdobra. Mantenha-se junto a seu eu. Vê a ilusão. Desfruta. Não obstante, não se converta nela. Você não é a ilusão, mas o criador dela. Você está neste mundo, mas não é dele. Utiliza sua ilusão da morte. Utiliza. Permita que isto seja a chave que abrirá você mais para a vida. Se vir a flor como estando murchando, você verá a flor com tristeza. Não obstante, se ver a flor como a parte de uma árvore completa que está mudando, e que logo dará frutos, verá a verdadeira beleza da flor. Quando compreender que o florescer e o murchar da flor é um sinal de que a árvore está preparada para dar frutos, então compreenderá a vida. Observa isto com atenção, e verá que a vida está em sua própria metáfora. Recorda sempre que vocês não são a flor, e nem sequer o fruto. São a árvore, e suas raízes são profundas, fixadas em mim. Sou a terra da qual brotou, e suas flores e frutos retornarão para mim, criando terra mais rica. Assim, a vida engendra a vida, e não pode conhecer a morte jamais. Isso é muito lindo. É muito lindo. Obrigado. Poderia falar agora sobre algo que me preocupa. Preciso falar sobre o suicídio, porque existe esse tabu contra terminar com a própria vida. Na verdade, é porque ele existe. Quer dizer que não é mal suicidar-se? Não posso responder esta pergunta como deseja, porque em si contém dois conceitos falsos, apoia-se em duas hipóteses falsas, contém dois enganos. A primeira hipótese falsa é que existe o certo e o errado. A segunda hipótese falsa é que é possível matar. Portanto, sua pergunta em si se desintegra no momento em que se divide o certo e o errado são polaridades filosóficas no sistema de valor humano que não tem nada que ver com a realidade final. Um ponto que expliquei repetidas vezes neste diálogo. Mais ainda, nem sequer há bases constantes dentro de seu próprio sistema, a não ser valores que continuam mudando de vez em quando. Vocês fazem a mudança, mudam seus pensamentos a respeito destes valores, segundo sua conveniência. O que é correto que façam, como seres em evolução, entretanto, em cada passo com o passar do caminho insistem em que não têm feito isto e que são seus valores imutáveis os que formam as bases da integridade de sua sociedade. Portanto, construíram sua sociedade sobre um paradoxo. Continuam mudando seus valores, enquanto proclamam que são valores imutáveis os que valorizam. A resposta aos problemas apresentados por este paradoxo não é jorrar água fria sobre areia, em um intento de convertê-la em concreto, a não ser celebrar a mudança da areia. Celebrar sua beleza, enquanto conserva a forma de seu castelo, mas celebrar também a nova forma e aparência que toma quando sobe a maré. Celebrem as areias que trocam quando formam as novas montanhas que escalarão, e no topo das quais, e com as quais construirão novos castelos. Entretanto, compreendam que estas montanhas, estes castelos são momentos para mudar, não para permanecer. Glorifiquem o que são hoje, mas não condenem o que foram ontem, não evitem o que possam chegar a ser amanhã. Compreendam que certo e errado são invenções de sua imaginação, e que correto e incorreto são só anúncios de suas últimas preferências, imaginações. Por exemplo, a respeito do assunto de suicidar-se, é a imaginação atual da maioria das pessoas em seu planeta que dita que não é correto fazer isso. De maneira similar, muitos de vocês ainda insistem em que não é correto ajudar a uma pessoa que deseja terminar com sua vida. Em ambos os casos dizem que isto deve ser contra a lei. É provável que tenham chegado a esta conclusão porque a terminação da vida ocorre relativamente rápido. As ações que terminam com a vida durante um período mais prolongado não são contra a lei, apesar de que obtêm o mesmo resultado. Assim, se uma pessoa em sua sociedade se suicida com uma pistola, os membros de sua família perdem os benefícios do seguro. Se suicida com cigarros, não os perdem. Se o médico os ajudar a suicidar-se, chamam-no assassino, enquanto que se uma companhia de cigarros o faz, chamam-no comércio. Com vocês parece que só é questão de tempo. A legalidade da autodestruição, o correto ou incorreto disto, parece ter muito que ver com a rapidez com que se leve adiante a ação, assim como quem a executa. Quanto mais rápida é a morte, mais errônea parece ser. Quanto mais lenta é a morte, aproxima-se mais do correto. Em forma interessante, isto é exatamente o oposto ao que uma sociedade verdadeiramente humana concluiria. De acordo com qualquer definição razoável do que chama humano, quanto mais rápida fosse a morte, melhor. Não obstante, sua sociedade castiga aqueles que tentam fazer o que é humano, e recompensam aqueles que fazem de forma insana. Não é insano pensar que o que Deus deseja é o sofrimento contínuo, e que um final humano rápido a esse sofrimento é mau. Castigam ao humano e recompensam-o de mente. Este é um lema que só uma sociedade de seres com compreensão limitada poderia aceitar. Envenenam seu sistema inalando cancerígenos, envenenam seu sistema ingerindo comida tratada com substâncias químicas que com o tempo os matarão, e envenenam seu sistema respirando o ar que continuamente poluem. Envenenam seu sistema em 100 formas diferentes através de 1000 momentos diferentes, fazem isto sabendo que estas substâncias não são boas para vocês. Entretanto, devido a que demoram muito tempo para matá-los, se suicidam com impunidade. Se envenenarem com algo que funciona com maior rapidez, diz-se que fizeram algo contra a lei moral. Não é mais imoral matar-se rapidamente que matar-se lentamente. Portanto, uma pessoa que termina com sua própria vida, não a castiga Deus? Eu não castigo. Eu amo o que acontece a respeito da afirmação que se escuta com frequência, a respeito daqueles que pensam que vão escapar de sua dificuldade ou que vão terminar sua condição, com o suicídio só descobrem que estão enfrentando a mesma dificuldade ou condição na outra vida, e, por este motivo, não escaparam nem terminaram com nada. Sua experiência, que vocês chamam vida depois da morte, é um reflexo de sua consciência, no momento em que entram nesta. Entretanto, sempre são seres com livre arbítrio, e podem alterar sua experiência quando decidirem. Então, os seres queridos que terminaram com sua vida física se encontram bem? Sim. Estão muito bem. Há um livro maravilhoso sobre este tema, chamado Stephen Lives, de Anne Puryear. Trata de seu filho, que se suicidou quando era adolescente. A muitas pessoas foi útil. Anne Puryear é uma mensageira maravilhosa, igual a seu filho. Então, pode recomendar este livro, é um livro importante. Diz mais sobre este tema, pelo que estamos dizendo aqui, e aqueles que têm profundas feridas ou acontecimentos ao redor da experiência de um ser amado que se tirou a vida estarão abertos à cura através deste livro. É triste que tenhamos feridas ou assuntos profundos, embora acredite que grande parte disto é resultado do que nossa sociedade nos impõe sobre o suicídio. Em sua sociedade, frequentemente não veem as contradições de suas próprias construções morais. A contradição entre fazer coisas que sabem perfeitamente que vão cortar sua vida, mas as fazem com lentidão, e fazer coisas que cortarão sua vida com rapidez, é uma das mais intensas na experiência humana. Não obstante, parece muito óbvio, quando você o diz desta maneira, porque não podemos ver essas verdades óbvias por nossa conta? Porque se vissem estas verdades, teriam que fazer algo a respeito a elas. Não desejam fazer isto, portanto não têm outra opção que olhar diretamente algo, e não vê-lo, porque não desejaríamos fazer algo a respeito a estas verdades, se as víssemos? Porque acreditam que para fazer algo a respeito a elas teriam que terminar com seus prazeres, e terminar com seus prazeres é algo que não desejam fazer. Quase todas as coisas que lhes causam uma morte lenta são as coisas que lhes proporcionam prazer ou o resultado dessas coisas. Quase todas as coisas que lhes proporcionam prazer são as coisas que satisfazem ao corpo. Na verdade, isto é o que os marca como uma sociedade primitiva. Suas vidas estão estruturadas principalmente ao redor de procurar e experimentar os prazeres do corpo. É óbvio, todos os seres em qualquer parte procuram experimentar prazeres. Não há nada primitivo nisso. Na verdade, é a ordem natural das coisas o que diferencia as sociedades, e os seres dentro das sociedades é o que definem como prazeroso. Se uma sociedade está estruturada principalmente ao redor dos prazeres do corpo, está operando em um nível diferente ao de uma sociedade estruturada ao redor dos prazeres da alma. Compreendo também que isto não significa que seus puritanos tivessem razão, e que todos os prazeres do corpo devem ser negados. Significa que nas sociedades elevadas, os prazeres do corpo físico não formam o número maior de prazeres que se desfrutam. Não são o foco principal. Quanto mais elevada é uma sociedade ou um ser, mais elevados são seus prazeres. Espere um minuto. Isso soa como um julgamento de valor. Pensei que você, Deus, não fazia julgamentos de valor. É um julgamamento de valor dizer que o Monte Everest é mais elevado que o Monte Mc Kinley. É um julgamamento de valor dizer que a tia Sara é maior que seu sobrinho Tommy. São estes julgamentos de valor ou observações? Não disse que é melhor ser elevado na consciência própria. Na verdade, não o é, da mesma maneira como não é melhor estar no quarto grau que no primeiro. Simplesmente, estou observando o que é o quarto grau, e neste planeta não estamos em quarto grau, a não ser no primeiro, não é assim? Meu filho, nem sequer estão no jardim de infância. Estão no maternal. Como é que escuto isso como um insulto? Porque me soa como se você estivesse desmerecendo a raça humana, porque seu ego tenta profundamente ser algo que você não é, e não ser o que é. Quase todas as pessoas escutam insultos quando só lhes fizeram uma observação, se o que observaram é algo que as pessoas não desejam possuir. Entretanto, até que tenha uma coisa, não pode deixá-la ir. Não pode deixar de possuir o que nunca possuiu. Não podemos mudar o que não aceitamos. Precisamente. A iluminação começa com aceitação, sem julgar o que é. Isto se conhece como mover-se para ser. É no ser onde se encontrará a liberdade. ao que se resiste, persiste, o que olham, desaparece. Isto é, deixa de ter sua forma ilusória. Veem-no como o que é sempre pode mudar-se. Só o que não é não pode mudar-se. Por este motivo, mudem o ser, movam-se para ele. Não resistam. Não o neguem, o que negam, declaram-no, o que declaram, criam-no. A negação de algo é sua recriação, porque o simples ato de negar algo o coloca ali. A aceitação de algo os põe em controle disso. Isso que negam, não podem controlá-lo, porque disseram que não está ali, portanto, o que negam, controla-os. Quase todos em sua raça não desejam aceitar que ainda não evoluíram para estar no jardim de infância. Não desejam aceitar que a raça humana ainda está na escola maternal. Não obstante, esta falta de aceitação é com exatidão que os mantém ali. Seu ego está tão profundamente dedicado a ser o que vocês não são, muito evoluídos, que não estão sendo o que são evoluídos. Desta maneira, estão trabalhando em seu contrário, lutando contra vocês mesmos. Por esse motivo, evoluem com muita lentidão. O caminho rápido da evolução começa ao admitir e aceitar o que é, não o que não é. Saberei que aceitei o que é, quando já não me sentir insultado ao escutar que o descrevem. Exatamente. Sente-se insultado se disser que tem olhos azuis, agora lhes direi isto: quanto mais elevada seja uma sociedade ou um ser, mais elevados são seus prazeres. O que vocês chamam prazer é o que declara seu nível de evolução. Ajude-me com este termo elevado. O que quer dizer com isso? Seu ser é o universo no microcosmo. Você e todo o seu corpo físico estão compostos de energia pura, reunida ao redor de sete centros ou chakras. Estude os centros dos chakras e o que significam. Há centenas de livros escritos sobre isto. Isto é sabedoria que dei à raça humana anteriormente. O que é prazeroso ou que estimula seus chakras inferiores não é o mesmo que é prazeroso para seus chakras superiores. Quanto mais eleve a energia da vida através de seu ser físico, mais elevada será sua consciência. Aqui vamos de novo. Isso parece estar a favor do celibato. Isso parece ser todo o argumento contra a expressão da paixão sexual. As pessoas que são elevadas em sua consciência não provêm de seu chakra raiz, seu primeiro chakra ou o mais baixo em suas interações com outros seres humanos. Isso é verdade. Pensei que havia dito neste diálogo que a sexualidade humana deve celebrar-se, não reprimir-se. Isso é correto. Ajude-me com isto, porque parece que temos uma contradição. O mundo está cheio de contradições, meu filho. A falta de contradições não é um ingrediente necessário na verdade. Em ocasiões, uma verdade maior esconde-se dentro da contradição. O que temos aqui é a dicotomia divina. Então, me ajude a compreender a dicotomia, porque durante toda a minha vida escutei falar a respeito de quão desejável era, do elevado que era, elevar a energia kundalini do chakra raiz. Esta foi a principal justificativa da qual místicos vivem vidas de êxtase sem sexo. Compreendo que nos afastamos do tema da morte, e me desculpo por ter chegado a este território não relacionado. Por que se desculpa? Uma conversação vai aonde vai uma conversação. O tema que tratamos em todo este diálogo é o que significa ser plenamente humano, e o que é a vida neste universo. Esse é o único tema, e isto cai dentro de dito tema. Querer saber a respeito da morte é desejar saber sobre a vida, um ponto que já esclareci. Se nossos intercâmbios conduzirem a uma expansão de nosso estudo para incluir o mesmo ato que cria a vida, e a celebra com magnificência, agora, vamos esclarecer de novo uma coisa. Não é um requerimento dos muito evoluídos que se apague toda a expressão sexual, e que se eleve toda a energia sexual. Se isso fosse verdade, então, não haveria seres muito evoluídos em nenhuma parte, porque toda a evolução se teria detido um ponto bastante óbvio. Sim. Qualquer um que diga que as pessoas muito santas nunca têm sexo, e que isto é um sinal de sua santidade, não compreende como se tentou que a vida funcionasse. Permite que explique isto com termos muito claros. Se desejares um critério para julgar se uma coisa é boa para a raça humana ou não, te formule uma pergunta simples: o que aconteceria se todos o fizessem? Esta é uma medida muito singela e precisa. Se todos fizessem uma coisa e o resultado for de grande benefício para a raça humana, então, isso é evoluir. Se todos o fizessem, e isso causasse o desastre para a raça humana, então, não é uma coisa muito elevada para recomendá-la. Não está de acordo? É óbvio. Então, acaba de estar de acordo em que nenhum mestre verdadeiro dirá jamais que o celibato sexual é o caminho à mestria. Não obstante, esta ideia de que a abstinência sexual é de algum jeito a forma superior, e que a expressão sexual é um desejo inferior que envergonhou a experiência sexual, e foi a causa do que se desenvolveu ao seu redor de toda forma de culpa e disfunção. Se esse fosse o raciocínio contra a abstinência sexual, proibiria procriação, não poderia discutir-se que uma vez que o sexo tivesse completo sua função, já não seria necessário. Não têm sexo porque compreendem sua responsabilidade de procriar a raça humana. Têm sexo porque é algo natural de ter. Traz-se nos genes. Obedecem a um imperativo biológico? Precisamente, é um sinal genético que leva à questão da sobrevivência da espécie. Entretanto, uma vez que a sobrevivência da espécie está assegurada, ignorar o sinal não é a coisa elevada que se deve fazer. Interpreta mal o sinal ou imperativo biológico não é garantir a sobrevivência da espécie, a não ser experimentar a unidade que é a verdadeira natureza de seu ser. Criar nova vida é o que acontece quando se obtém a unidade, mas não é o motivo pelo que se busca a unidade. Se a procriação fosse o único motivo da expressão sexual, se não fosse nada mais que um sistema de entrega, já não precisariam tê-la um com o outro. Poderiam unir os elementos químicos da vida em uma cápsula de Petri. Não obstante, isto não deixaria satisfeitas as necessidades mais básicas da alma, que são maiores que a simples procriação, mas sim teria que ver com a recriação de quem, e o que é realmente o imperativo biológico não é criar mais vida, a não ser experimentar mais vida, e experimentar essa vida como realmente é, uma manifestação de unidade. Por esse motivo, você nunca evita que as pessoas tenham sexo, apesar de há muito tempo tenham deixado de ter filhos. É óbvio. Algumas pessoas dizem que o sexo deveria cessar quando as pessoas deixassem de ter filhos, e que os casais que continuam com esta atividade só cedem para satisfazer as necessidades físicas. Sim. E que isto não é elevado, mas meramente um comportamento animalesco, sob a mais nobre natureza do homem. Isto nos faz voltar para o tema dos chakras ou centros de energia. Antes disse que quanto mais elevem a energia da vida através de seu ser físico, mais elevada será sua consciência. Sim. Isso parece dizer não sexo. Não, não é assim. Não quando você compreender isto. Permite que retorne seu comentário prévio e esclareça algo, não há nada ignóbil ou profano a respeito de ter sexo. Tem que isolar essa ideia de sua mente e de sua cultura. Não há nada vil nem indecoroso nem menos que digno, muito menos santificado, em uma experiência sexual apaixonada e plena de desejo. As necessidades físicas não são manifestações do comportamento animal. Eu incluí no sistema essas necessidades físicas. Quem supõe que o criou dessa maneira? As necessidades físicas são só um ingrediente em uma mistura complexa de reações que todos têm mutuamente. Lembra que são seres com três partes, com sete centros chakra. Quando respondem um ao outro de todas estas três partes, e todos os sete chakras, ao mesmo tempo, então têm a experiência suprema que procuram, para o qual foram criados. Não há nada profano em nenhuma destas energias, não obstante, se só escolherem uma delas, isso é incompleto. É não ser inteiro. Quando não estão sendo inteiros, estão sendo menos que vocês mesmos. Isso é o que significa profano. Uau! Eu compreendo-o. Eu compreendo-o. A admoestação contra o sexo para aqueles que escolhem ser elevados nunca foi minha advertência. Foi um convite. Um convite não é uma admoestação, entretanto, vocês a transformaram nisso. O convite não foi deixar de ter sexo, a não ser para deixar de ser não inteiros, sem importar o que fizer. Ter sexo, tomar o café da manhã, ir ao trabalho, caminhar pela praia, saltar a corda ou ler um bom livro. Algo que faça, faça como um ser inteiro, como o ser inteiro que é. Se tiver sexo só através de seu centro do chakra inferior, está operando só da raiz do chakra, e perde a parte mais gloriosa da experiência. Entretanto, se for amoroso com outra pessoa, e se aproxima dos sete centros de energia enquanto está tendo isso, tem uma experiência suprema. Como isto não poderia ser santo? Não posso. Sou incapaz de imaginar tal experiência como não sendo santa. Portanto, o convite para elevar a energia da vida através de seu ser físico até o chakra superior nunca teve a intenção de ser uma sugestão ou uma demanda de que se desconectasse do inferior. Se elevar a energia até seu chakra do coração ou inclusive, até seu chakra coroa, isso não significa que não pode estar também em seu chakra raiz. Na verdade, se não estiver, está desligado. Quando elevaste a energia da vida até seus centros superiores, pode ou não pode escolher ter o que chamaria uma experiência sexual com outra pessoa. Se não a tiver, não será porque a ter seria violar alguma lei cósmica sobre santidade. Tampouco te faria mais elevado. Se desejares ter sexo com outra pessoa, isto não te descenderá até seu único nível do chakra raiz, a não ser que faça o oposto ao te desconectar na parte inferior, e te desconecte de cima. Este é o convite, não é uma admoestação, a não ser um convite, elevem sua energia, sua força de vida, até o nível mais elevado possível em cada momento, e se elevarão. Isto não tem nada que ver tendo sexo ou com não o ter. Tem a ver com elevar sua consciência sem importar o que estiverem fazendo. Compreendo-o. Compreendo. Embora não sei como elevar minha consciência. Não acredito saber como elevar a energia da vida através de meus centros de chakra. Não estou seguro de que a maioria das pessoas conheça o que são estes centros. Qualquer um, que na verdade deseje saber mais sobre a fisiologia da espiritualidade, pode encontrá-la com bastante facilidade. já dava esta informação anteriormente em termos muito claros. Refere aos outros livros, através de outros escritores. Sim. Lê os escritos do Deepak Chopra, é um dos enunciadores mais claros na atualidade em seu planeta. Ele compreende o mistério da espiritualidade e a ciência desta. Também há outros mensageiros maravilhosos. Seus livros descrevem não só como elevar sua força de vida através de seu corpo, mas também como abandonar seu corpo físico. Através destas leituras adicionais poderá recordar quão glorioso é permitir que o corpo se vá. Então compreenderá como pode ser que nunca mais volte a temer a morte. Compreenderá a dicotomia que é uma alegria estar no corpo, e uma alegria estar livre dele.